poderosos. E grandes chefes de polícia andam sempre nos parando à procura de uma pista, uma coisa que eles podem chamar de diversão. Abuso do poder sobre a população nos humilham e nos fazem assumir a culpa de uma coisa ou de um crime que não cometemos. O povo já está cansado disso tudo. Qual é a deles? Não são donos do mundo. A criminalidade cresce dia a dia. E eu não sei, meu mano, Nida, se haverá um novo dia. Empresários e banqueiros, você sabe de cor. Esbanja o dinheiro que é ganho com nosso suor. Com os seus carros do ano ou grandes recepções. Matam e roubam, nós é que somos os ladrões. Somos presos, currados, mortos, julgados, delinquentes. Só por sermos pobres, acham que não somos gente. Somos presos, currados, mortos, julgados, delinquentes. Só por sermos pobres, acham que não somos gente. Os poderosos. Bando de vossais poderosos. Bando de vossais poderosos. Bando de vossais. Eles me dão nojo, pois se julgam os tais. Então, meu camarada, a nação veio lhe dizer que a vida na rua é a minha, a tua realidade de sobrevivência. Não querem nem saber se existe ou não carência. Pode crer. Ainda nos chamam de ladrões safados. Acham que fazem isso só pra tirar um barato? Nosso jeito de andar e a maneira de vestir, requisitos que deram para nos destruir. Mas se vamos julgar por uma simples aparência, está aí mais um motivo da nossa decadência. Entre muitos outros que não precisa nem lembrar, basta você parar na esquina e acender o cigarro. É como eles sempre dizem, preto parado na esquina é suspeito. Somos presos, currados, mortos, julgados, delinquentes. Só por sermos pobres acham que não somos gente. Somos presos, currados, mortos, julgados, delinquentes. Só por sermos pobres acham que não somos gente. Os poderosos. Bando de vossais poderosos. Bando de vossais poderosos. Bando de vossais. Quando irão então pensar um pouco no povo? São pessoas que nunca se preocuparam com você no momento que eles querem. É só poder, uma doença contagiosa que não tem cura. Talvez eu tenha aqui usar de força bruta, mas eu tenho fé, um dia vai mudar. Pode crer, o povo acordará e abrirá os olhos e cerrará os punhos e destruir os poderosos que dominam este mundo. Aí eu quero ver quem é que vai perder e a partir daí então seremos a nação. Sem preconceito de classe ou preconceito racial, reinará um mundo novo, acabará com todo o mal e nunca mais. E nunca mais o quê? Seremos presos, currados, mortos, julgados, delinquentes. Só por sermos pobres acham que não somos gente. Seremos presos, currados, mortos, julgados, delinquentes. Só por sermos pobres acham que não somos gente. Os poderosos. Bando de vossais. Os poderosos. Bando de vossais. Os poderosos. Bando de vossais. Eles me dão nojo por se julgam os tais. Então, meu camarada, a nação veio lhe dizer que a vida na rua é a minha, a tua realidade de sobrevivência. Não querem nem saber se existe ou não carência. Pode crer. Ainda nos chamam de ladrões safados. Acham que fazem isso para tirar um barato? Nosso jeito de andar e a maneira de vestir, requisitos que deram para nos destruir. Mas se vão nos julgar por uma simples aparência, está aí mais um motivo da nossa decadência. A não ser que você pare, pense e lute. Não precisa ser um revolucionário, cara. Você não passa o resto da sua vida sendo tratado como um otário. Somos presos, currados, mortos, julgados, delinquentes. Só por sermos pobres acham que não somos gente. Somos presos, currados, mortos, julgados, delinquentes. Só por sermos pobres acham que não somos gente. Os poderosos. Bando de vossais. Os poderosos. Bando de vossais. Os poderosos.